Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. Eu estou confuso. E do meu lado direito está o Lucas. Quero comprar muitos jogos, mas não consigo nem sair de casa. No meio dessa prisão domiciliar aí que tá todo mundo, que se encontra nessa situação, eu resolvi começar a limpar, assim, boa parte da minha coleção de jogos. E aí eu percebi o inferno que é deixar as coisas expostas, porque eu resolvi limpar tudo de uma vez. E eu demorei umas várias horas aí pra fazer esse negócio. E aí eu comecei a perceber que tem até uns amigos que estão umas partes de plásticos dele começando a ficar meio grudento, derretido um pouco. É, derretido. É, eu sei como é isso. Então, o Diodo da minha Zelda tá desse jeito. O Diodo da Zelda é foda. Mas eu tenho um Nendoroid grande do Kirby do Planet Robobot. Basicamente o Kirby inteiro redondo, ele virou uma bola assim grudenta. Aí eu tive que... O meu irmão encontrou uns negócios aí pra meio que limpar, né? A gente deixou embaixo d'água com detergente. O negócio não ficou 100%, ficou meio zoado ainda. Mas é original esse Kirby? É original, é. Caracas, que situação, velho. Que pra mim, o amigo ficava desse jeito, porque o amigo é meio... Principalmente a primeira leva é meio vagabundo. Assim. Isso mesmo. Só que esse Android é legal porque o robô inteiro é de boa, mas só o Kirby que fica no assento lá ficou zoado. Então, de boa. Mas eu tô achando um porre deixar exposta a coleção e querer encontrar algum método de vedar, não sei. Ah, você pode deixar na caixinha, né? A maioria das pessoas que colecionam miniatura deixa em caixa de plástico, coisa parecida, sabe? Meus amigos... É que os amigos, eles são contra isso, né? Eu deixei fora da caixa, eu joguei tudo fora dos amigos. Ó, o que colecionador faz, Lucas? É um investimento. É comprar aquelas prateleiras de vidro, que aí você vai lá e fecha elas, né? As prateleiras de vidro que você tem uma porta pra fechar. Uhum. Normalmente, se o colecionador deixa a figure exposta, é assim. Se você liga pra manter elas. E, obviamente, né, aqueles cuidados. Você não pode colocar em lugar que tenha sol, todas essas coisas, que bate o sol em algum momento. É, isso eu já tô precavido, não bate sol direto. Mas eu tô vendo que vou ter que fazer um investimento a mais pra preservar. Porque a Amiibo lançou há quantos anos? Sei lá, uns 5, 4 anos aí? Ou 6? 6, acho que é 2014. No quando lança Smash... Final de 2014. É, então, e já tá ficando zoado alguns aqui. Eu tô com medo de daqui, sei lá, 10 anos o negócio apodrecer. Você vai ver o Pikachu, tipo, não é mais o Pikachu, é o Ditto. Só que é um Ditto amarelo. E todos são a mesma coisa, todos são um Ditto. Nessa semana, saiu, como a gente não tem muita notícia, a gente vai falar de um rumor que várias fontes apontam, entre elas a Gematsu e a Video Games Chronicle, eu acho, apontam, Eurogamer, entre elas a Eurogamer e o Gematsu, apontam que a gente vai ter um remaster de Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. E além disso, e esses três vão estar numa coleção, e além disso a gente vai ter um Super Mario 3D World Deluxe e um novo título da série Paper Mario. Só digo uma coisa, minhas previsões aí de 2020, ó, Mario 3D World Deluxe. É, eu vou perder sem o Odyssey 2. E essa coleção, assim, vale ressaltar que elas têm a ver com 35 anos da série Mario que vai estar fazendo esse ano. Então seria pra uma comemoração. Isso aí seria tipo um Mario All-Stars 2, né? Porque o primeiro era uma coletânea remasterizada de jogos 2D e agora eles vão pegar e fazer tipo de 3D tirando... O All-Star que a gente tá falando é o do Super Nintendo ou do Wii? Eu não lembro a diferença do Wii, qual que era. O do Wii eu acho que era do Super Nintendo junto com... Eram vários, não era nenhuma versão remasterizada, né? Era só port de vários jogos da série Mario. Ah, tá. É, eu tô me referindo ao do Super Nintendo mesmo, que são os 2D, mas o Lost Levels lá. Eu, pessoalmente, fico muito feliz se esse negócio for verdade, porque vai ser uma baita de uma desculpa pra rejogar os Marios 3D. Eu adoraria ver um Mario 64 remodelado. E, além disso, bom, eu sou fãzado de Paper Mario. Quem escuta esse podcast faz tempo, acho que até sabe que o Paper Mario do GameCube é meu jogo favorito de todos os tempos. Eu tenho até uma tatuagem do Mario que tá na capa desse jogo. E, bom, se o novo Paper Mario voltar ao estilo do 64 GameCube, só sucesso pra mim. É, difícil, né? Depois do fracasso do 3DS, e acho que a tendência é a franquia Paper Mario você não colocar muitas fichas. O último foi do Yu, né? Do Yu, isso. É, tem aquela questão, eles começaram a trocar o estilo, né? Eu não gostei. O do Wii trocou também, ele não é RPG por turno. Já desde a versão de Wii já tá mudando o estilo. Mas em questão de vendas do 3DS, eu não sei se foi fracasso. O do Wii foi, mas o console foi um fracasso, então... acho que tá perdoado, né? Tá perdoado nesse caso. Ah, mas em crítica ele também foi mal, né? É, ele não foi mal, acho que ele foi mais média, né? Ele foi lá, sei lá, o seu, não sei, 7, 8? Foi uma coisa assim? É, deve ter sido um 6, 7, 8, nessa faixa mesmo. É, uma média de 6, 6,5 por aí. Não dá risada, cara, é verdade. Eu acho que a média tá pra 8, pra piorar. Não, pior que não, depois a gente confirma. Nos comentários a gente pode confirmar isso. Posso estar falando besteira. Mas o que é fato e o que é um consenso geral é que esses são os Paper Marios que a galera menos gostou. Conforme os Paper Marios estão lançando, a galera tem menos gostado. E muita gente tinha comentado que a franquia Paper Mario tinha acabado. Aqui é jornalismo ao vivo... E no Metacritic tá 76. Então tá bom. Tá entre. Não é o 6. Tá, tipo, é uma média boa. Você pode falar que é uma bosta se você considerar que nota de videogame só vale 10 e 9. É, que média de videogame é igual ao carnaval, né? É, se não for 9 e 10, não tá valendo. 9,8. Mas assim, se fosse uma média escolar, ele passou bem. Ele passou com gordurinha. Mas o Paper Mario, tipo, eu acho que o maior problema do Miyamoto, que ele pode, pra onde ele pode estar levando o Paper Mario, assim, é. Ele já tinha comentado que queria que saísse da parte RPG, então tudo depende. E não usar personagens originais, né? Por isso que a gente vê uma chuva de Toads. Depende como que for manter. Eu acho que, por exemplo, se voltar a RPG, eu não sei se manter a chuva de Toads, se a galera vai gostar. É, eu também tenho minhas. Fico meio receoso com relação a isso. Mas. É só os caras fazer a fórmula antiga, meu. Insere personagem novo, faz uma história cativante e acabou. Ainda mais que agora tá assim, Mario e Luigi, eles têm que ter uma versão RPG do Mario por turno, sabe? Sim, fica aberto o espaço, né? Dos jogos que eles citaram que podem estar presentes na coletânea, porque tudo isso é um rumor, né? A gente não tem nada confirmado. Eu gostaria mais de ver o Mario Galaxy porque eu acho que ele tem uma mecânica mais diferenciada frente aos demais, né? Mario 64 a gente já teve um remaster. Não lembro se ele é um remake do DS, acho que é um remake, né? Muda muita coisa, na verdade. Ah, se eles fizeram do zero um remake. Se eles tivessem que fazer pro Switch, seria um remaster do 64, não do DS. Porque o do DS tem toda a questão de duas telas, tela de touch, por aí vai. Acho que nem duas telas. Eu acho que aqui tem o Wario, tem o Yoshi, cada um tem um poder diferente. Tem muita fase de... Tem 150 estrelas, né, em vez de 120. Tem bastante diferença. Eu acho que é 150. Mas seria um remaster do 64. É, eu preferia do 64 também. É, não, a gente não tem informação. Eu acho que a do 64 tem maior poder nostálgico. É, não é só poder nostálgico, tem a complicação com as telas, né? As telas você usa em minigame só. É só em minigame. Numa parte extra. O resto ele é bem parecido. Só que aí você... É aquela coisa, você tem a parte de programar que o Lucas falou, programar o Luigi, o Wario e o Yoshi. E a maioria das pessoas não jogou com eles, né? Não jogou na parte do DS, jogou no 64 só com o Mario. Mas falando sobre eles, assim, eu acho os três títulos dos Remasters super válidos, porque a gente, principalmente no Switch, a gente não tem forma de jogar nenhum deles. Mas eu acho, assim... Eles estão. A ideia é que eles estejam fazendo os três ao mesmo tempo pra colocar nesses remasters, não sei, o ports. Vocês acham que eles vão fazer? Porque eu acho que, pensando na Nintendo, eu tô tentando lembrar. Eu acho que a última coisa que a gente tem de coletânea talvez seja Metroid Prime. E Metroid Prime eles não atualizaram os gráficos. Não tinha muito que atualizar pro Wii, né? Mas. Até na verdade eles pioraram os gráficos. Pera, tem a coletânea do Kirby também pro Wii, né? É, tem a coletânea do Kirby, se for pensar assim, a do Mario também de 25, eu acho que era na época. E aí a gente, nessa hora, a gente só tem ports. Eu acho que vai ser assim, vão ser ports, não vão ser remasters. Uhum. Eu me surpreenderia porque, principalmente, assim, eles venderem a preço separado, a preço cheio, três remasters, que eles vão ser diferentes visualmente, porque ia ficar estranho eles colocarem o mesmo Mario no 64, no Sunshine, e no, ou pelo menos com umas mudanças aqui e ali, mas é mesmo efeito de luz, mesmo tudo, no 64, no Sunshine e no Galaxy. Eu acho que é mais fácil a gente ver só os gráficos atualizados, assim, os gráficos mais bonitinhos, mais redondinhos, só que eles serem ports. Já que você citou isso, realmente ia ser esquisito, né? Porque se eles fizessem os três jogos com a mesma engine, gráficos, assim, ia parecer aqueles projetos de Unreal que o pessoal joga no YouTube lá, sabe? Sim. Ia ficar muito esquisito. Eu não sei, eu não me surpreenderia se eles estivessem fazendo, tipo, uma roupagem em cima de cada jogo. ou pelo menos um tratamento HD, sabe, pra deixar decente. O Mario 64, por exemplo... Igual o Twilight Princess recebeu? É, Zelda and Waker e Twilight Princess. Mas aí eles foram vendidos como jogos separados. Eles são remasters. E lembrando que remaster não é só troca de skin, né? Tem atualização de algumas coisas também. É, alguns processos internos, né? E isso é retrabalho, dá um certo trabalhinho pra desenvolvedora. Eu concordo com o Jomon, me surpreenderia se eles lançassem remasters e por aí vai. Eu não duvido os três sair juntos, só que se fosse assim, o mínimo que seria é tipo uma versão HD sem melhorias gerais, é só os jogos com roupagem mesmo. Porque o Twilight Princess e o Wind Waker, eles, por mais que fossem os outros jogos HD, eles tiveram algumas melhorias em algum sentido, sabe? Uns itens novos. Mas roupagem HD, você diz como? Tipo, só um Crash da vida? Não. O Crash eles refizeram tudo, né, visual. Eu acho que é tipo HD mesmo. Pega o Mario 64, faz uma versão HD. Faz como se fosse um Dolphin rodando ele HD, é, exatamente isso. Eu concordo. Então, aí seria um port... Você não vai manter o bicho como se você visse uma CRT, né? Uma TV... SRT, pelo menos? TV? Uma TV cubona. Você vai colocar como ele pode rodar agora no hardware atual, só que você não vai alterar, entre aspas, nada. Uhum. Só que o meu maior problema seriam os Mario Galaxy, porque eles precisam do Wii Remote e Nunchuku, né? Pra funcionar, de certa forma. Nunchuku nem tanto. Nunchuku. Eu gostei que você localizou o Nunchuku. Mas apontar pra TV e balançar o controle bastante é uma coisa bem presente no Mario Galaxy. Verdade. É, acho que isso ainda é possível de fazer com o Switch, porque... Tudo bem, se você estiver jogando com Pro Controller, eu não sei se ele tem acelerômetro, tem? Tem. Tem? Ah, então acho que dá pra colocar, Lucas. Em qualquer momento você vai tá usando os controles do Switch, a aceleração, etc. Eu não acho que é tão preciso quanto apontar o remote pra TV, mas... Mas apontar precisa... Ah, precisa pra... Pra aquelas estrelas que coisa, te pega, né? Coletar Star verdade. Fazer aqueles mapas que você fica flutuando lá com as bolhas azuis. Tem várias coisas. Verdade. É, eu acho que talvez eles joguem isso pro segundo analógico. Verdade. Porque tem um minigame do Mario Galaxy que você fica em cima de uma bola, né? Eu também não sei como é. Então, eu acho que funciona o acelerômetro do Switch. Esse funciona. O problema é quando você tem que apontar pra se pegar naquelas estrelas azuis. É, então. Mas aí eu acho que o segundo analógico, assim, não é o melhor... Quebra um galho. Mas aí a gente tá falando de um remake. Eles vão ter que mudar estruturas do código pra remexer nisso. Eu não sei. Mas isso eu considero, tipo, menos trabalhoso que você alterar o jogo visualmente inteiro. Você tem que adaptar alguma coisa aqui ali ainda. É, ele tá no meio termo ali. Mas um ponto que eu também queria levantar é que se eles vão lançar Mario 64... Talvez, né, nesse rumor. Dentro dessa coletânea, então não haveria um possível, que nem a galera tá pedindo, né, de colocar jogos antigos do 64 no Switch Online. Porque se tivesse, talvez teria Mario 64. Vocês acham que é muita viagem a gente ter jogos do 64 no Switch Online? Eu acho que vai ser mais pra frente, eu acho que um não impede o outro. Igual, sei lá, você podia ter no Virtual Console do Wii U Ocarina of Time e ter no 3DS Ocarina of Time. É bem isso, a galera recompra esses jogos clássicos várias vezes, eu incluso, né, então eu não vejo problema. Eu só acho que eles vão jogar, tipo, se o jogo lançar agora, Mario 64, o Virtual Console considera, assim, uns 2 anos, 3 anos sem, assim, ele vai ser a última coisa que vai aparecer. E até voltando um pouco sobre o controle, você no Sunshine, você também tem que adaptar, porque o Sunshine, ele pensa na pressão do GameCube, do LR do GameCube. Exatamente. E o Switch não tem. Então, de qualquer forma, você tem que adaptar isso. É, o Jomon, ele comentou que esses jogos, os que estão presentes no rumor, pelo menos eles são jogos possíveis, né? Você usou um termo agora há pouco de... Não lembro, você lembra como é que você citou? Não. Você citou que eles são jogos ok pra estarem dentro de uma coletânea, coisa parecida. Eu não sei, eu falei possíveis, talvez, não sei, não faço mais ideia do que eu falei. Mas você usou um termo como se eles fossem aceitáveis de estarem numa coletânea. E aí eu levanto a pergunta, existiriam jogos que não são aceitáveis de Mario de estarem numa coletânea? Se for o jogo do Mario ruim, eu tiraria, tipo, aquele Mario Pinball de Game Boy e o Mario Tennis de Game Boy, que eu também não sou muito fã, sabe? É que eu não lembro o que, como eu me manifestei, porque eu, assim, pra mim eles são jogos, na verdade, esses três jogos, como remasters, eles são, se fosse remaster, impossível de estar numa coletânea. Se fosse port... E estranho eles estarem numa coletânea, porque eu acho que eles têm poder de venda sozinho. Cada um dos três. Mario 64, você acha que tem? Super Mario 64 Switch, se você jogar ele em HD, você fizer ele com a com a engine, ou pelo menos a engine visual do Odyssey, eu acho que eu compraria. Se Link's Awakening conseguiu, imagina o Mario 64. Não, verdade, verdade. É, mas Link's Awakening é um novo jogo, né? É um remake então, completo. Mas então, esse tratamento. Se o Mario 64 tivesse esse tratamento, ele conseguiria muito mais peso ainda que o Link's Awakening. Eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Porque Link's Awakening nunca teve um remake, né? Ele teve o DX só, mas aí é pra Game Boy. Mas o Mario 64 DS, muita gente não considera que é a versão definitiva, porque realmente é diferente, então não consideram definitiva. Eu acho que qualquer jogo, o jogo tem, sei lá, mesmo se você considerar o do DS, ele já tem 14 anos, então... É tempo de relançar e relançar ele. Se você relançar super bonito, relança preço full. Eu não acho nada bizarro isso da Nintendo. O Super Mario 3D World faz sentido ele estar fora porque ele é um jogo do Wii U, né? E os jogos do Wii U estão recebendo esse tratamento de só ser relançado pro Switch. É, e esse eu acho que teria conteúdo adicional, o 3D World. Eles fariam, tipo, umas fases a mais ou opções diferentes. Será? Eu acho que não. Eu acho que eles fariam, tipo, mais fases do Captain Toad, talvez, dentro, sabe? É que eu penso muito mais no New Super Mario Bros. U Deluxe, que... É, teve uma personagem a mais, né? Teve, então, alguma coisinha. É, realmente, teve. Realmente. Falando assim, realmente, alguma coisa tem a mais. Coloca a Daisy lá. É, eu acho que eu deixaria de fora todos os New Mario. Eu gosto muito dos New Mario, mas eu acho que eles já estão muito presentes nas demais plataformas. O New Super Mario Bros. 2... Bom, tem uma versão no Switch, né? Que agora é o Deluxe Edition, né? É o Deluxe. É, ele já tá presente no Switch. Então, eu acho que isso invalida todos os outros New Super Mario Bros. Incluindo o do DS, eu acho que pra estar presente numa possível coletânea. Não sei, eu acho que o que eu não deixaria de fora são alguns spin-offs, que eu acho que fazem mais sentido estar mais presentes do que colocar muitos outros jogos de plataforma do Mario. E eu falo isso talvez porque eu seja muito fã de Mario Strikers, eu adoraria ver, né? É, mas colocar um Mario Strikers e um Mario Golf antigo seria bom. Ah, são jogaços, mas aí se meter um Mario Sluggers no meio, eu não sei. Ah, legal também. Eu consideraria, tipo, se lançasse uma coletânea New Super Mario Bros. Com o do DS, o do Wii e o do 3DS... Eu não acharia ruim. Eu acho, tipo, os três jogos, o problema deles foi mais o tempo de lançamento, mas são, no mínimo, dois jogos aí são muito bons. É, tirando do 3DS já. É, então, do 3DS é o que eu tenho mais ressalva. Mas, ou se não, você faz uma coletânea Super Mario Land com dois ou três do GBA, dependendo se você for pegar o do Wario lá, e o do 3DS, pra mim também eu aceito completamente, sabe? Tipo, acho que eu sou um cara que engoliria a maioria das coletâneas do Mario. Menos a com o Mario Dance Dance Revolution. Esse eu não joguei original, então não, eu realmente não posso falar nada. Primeiro de abril é uma data que não sei se dá pra falar celebrada aqui no Brasil, mas a maioria dos outros sites enfim, veículos participam dele. Assim como outras empresas de jogos e desenvolvedoras, publishers, enfim, elas participam fazendo algum tipo de brincadeirinha, né? Normalmente ou é uma pegadinha, ou é tipo uma mentira muito bem contada, ou uma mentira que é muito bem visível. Às vezes é um possível um rumor de um lançamento de jogo, né? É o que as publishers fazem. Remake de Diamond Pearl, Mario. Você viu isso? Apareceu um Direct, né? É Pokémon Diamond Pearl Direct. Mas era de um cara aleatório do Twitter. Eu só achei engraçado porque eu vi o Direct e falei, meu Deus. Aí eu vi o nome do cara, primeiro eu odeio essa data. Eu realmente odeio o 1º de abril porque eu acho que a gente tem culturas diferentes. Ó. Lá nos Estados Unidos eles chamam de dia da pegadinha, né? O Prank Day. April Fool's, né? É, mas tem o Prank Day também. Eles definem meio como uma prank, né? Tipo, é uma pegadinha, mas não necessariamente envolvendo uma mentira, sabe? E aqui no Brasil a gente fala de dia da mentira literalmente como se tivesse que contar uma mentira. Ué, tudo isso que vocês mostraram as pegadinhas é tudo mentira? Às vezes não é só, tipo, mentira. Às vezes pode ser um susto. Pode ser, por exemplo, você abre, né, um armário e cai coisa. Ou, sei lá, seu mouse tá com um adesivo colado e você não mexe, sabe? É, eles fazem muito isso. Mas é de você ser um tolo. É, isso. E aqui no Brasil a gente meio que fala dia da mentira, né? Mas, e aí, o que vocês viram de interessante aí no dia 1º de abril? Tipo, vocês caíram em alguma coisa? Ou tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Ó... Sinceramente, eu vi pouca coisa com relação a isso esse ano. Eu, pessoalmente, não gosto da data também, e a cada ano que passa eu fico mais desgostoso com ela, sabe? Eu penso, ah, vai ser 1º de abril, que saco, vou ter que me preparar pra entrar em alguma coisa e alguém fazer uma mentira merda. Aí eu começo a ficar desconfiado de tudo e acabo não caindo necessariamente em alguma coisa. Mas uma das principais que eu vi, que muita gente ficou irritada, foi a do Flipnote Studio. Literalmente. Que essa pegou mal, até que o cara que fez a pegadinha, muita gente foi e começou a abusar do cara, assim, né? Xingar ele, ameaçar. É, assim, exagero, né? Não preciso nem comentar. Só vamos relembrar, o cara, ele colocou rumores de que haveria um Flipnote Studio pro Switch, né? Mas era rumor ainda. Sim. E alguns dias antes, né? É. Eu acho que pegou forte porque tem gente, tem um artista que eu sigo no Twitter até, que até hoje usa o Flipnote Studio. Tem pessoas que ainda desenham no 3DS. E a galera ficou irritada e não foi legal. E outro que não foi legal foi também o da Platinum, né? Que eles falaram que o quarto teaser deles era um jogo de arcade, se não me engano. E, novamente, as pessoas ficaram muito irritadas, quase ninguém gostou. O Kami, acho que depois foi até falar, ah, espero que todo mundo tenha dado risada, mas eu acho que ninguém deu risada. E a Platina já vai fazer um novo anúncio aí pra... Que já tava nos planos, né? Essa pegadinha foi meio merda e já tava de jeito. É, então, essa da Platina eu acho meio idiota, porque você tá trazendo o estúdio numa nova empreitada da vida deles e aí o quarto eles usam pra fazer uma piada, sabe? É meio... É meio irresponsável isso. Uhum, é meio que um tiro no pé, né? Sim. Por mais que você vá ter o anúncio depois, é meio tipo, porra, mano, pra que você fez isso, velho? Quem raciocinou e chegou nessa conclusão que era uma boa ideia de marketing? Porque, acima de tudo, 1º de abril pra empresa funciona como marketing, né? Eles estão fazendo uma piada, tipo, o Google, quando faz os 1º de abril deles, colocar Pokémon no Google Maps, qualquer coisa do tipo, é... Uhum. Ué, um exemplo legal, por exemplo, é o do Overwatch, que colocou, sabe aqueles Google Eyes, que são uns olhos que ficam mexendo, assim, besta? Que sai pra fora? Não, é uns olhos que é tipo, é umas bolinhas pretas dentro, que quando você mexe o bonequinho, fica mexendo os olhinhos na parte preta, sabe? Ah, sim, sim. Eles colocaram isso na cara de todos os personagens do jogo, e eu acho uma brincadeira legal, você entra no jogo e tá todo mundo com cara de bobo, sabe? É, o Dragalhost, que colocou um cachorrinho pra te seguir, né? É, então... Sim. São brincadeirinhas divertidas. Não interfere, tipo, na sua capacidade de achar que isso é uma mentira ou não, sabe? É só divertido. Sim, sim. O Fire Emblem Heroes também, ele fez... Todos os personagens... Ele fez um Fire Emblem Channel, um Fire Emblem Heroes Channel, com todos os personagens pixelados. E foi daorinha. Ele fazendo piada com todos os protagonistas de jogos. Então, essas eu acho que é, tipo... Essa brincadeira eu apoio. É uma brincadeira saudável e tal. Não faz sentido no caso da Platinum. Que foi, acho que, o único caso que eu olhei e falei... Caralho, isso aqui foi idiota, velho. Então, aí entra no ponto que eu comecei a citar, que eu acho que é a cultura da mentira, né? É, pessoalmente, eu sou muito mais a favor do April's Fool como sendo... É só ou não necessariamente uma trollagem, sabe? Mas é uma brincadeira. É, pode ser uma mentira ou não, eu não gosto de mentira. Eu acho que você fica sempre com essa questão de ah, isso deve ser uma mentira, não vou acreditar. Ou você pode acreditar e depois tipo, você fica realmente chateado. É que nem vocês falaram, existe a brincadeira saudável que é igual o Google faz essas coisas. Mas, além dessa, que nem as outras, algumas empresas também contam uma mentira que eu acho uma bosta, o que a maioria dos sites de conteúdo, pelo menos aqui no Brasil, eu vou citar pessoalmente os sites de games, porque isso é uma cultura que está se prevalecendo aqui, que faz uma nota de mentira, sabe? E eu odeio isso. Eu acho que algum site, não sei, não teve um planejamento muito certo, enfim. A saída mais prática pra eles é vamos participar do 1º de abril fazendo uma notinha de algum anúncio, de algum jogo, que é super mentiroso. Na NPAL a gente tinha isso, eu achava uma bosta. Depois, quando eu tentava mudar, eu começava a fazer umas brincadeirinhas mesmo, né? Assista o trailer de não sei o quê. Ao invés de, tipo, colocar o trailer, eu colocava uma imagem do vídeo e a pessoa tentava ficar clicando no trailer, sabe? Eu acho que depende do quão exagerado é. É que assim, site de conteúdo. Videogame não é uma coisa séria, né? Vou largar o podcast e ir embora. Mas videogame não é uma mídia séria, então, tipo, você abre o espaço pra fazer uma brincadeirinha, principalmente que acho que a mídia internacional também faz. Você tá falando que é mais casual, né? Que se comparado com o jornalismo tradicional. É, você não vai perder dinheiro na bolsa, ou você vai morrer de susto se você falar, tipo, sei lá, se o UOL, por exemplo, né, qualquer site, na verdade, se um site de notícias colocar lá que aconteceu um atentado, como brincadeira de 1º de abril, isso vai deixar muita gente preocupada, falar que aconteceu alguma coisa séria. Você não pode fazer isso num site de informação, por exemplo, site de cinema, um site de entretenimento, né, um site, jornalismo, mas é jornalismo focado pra entretenimento. Você não vai morrer se falarem que o episódio 10 de Star Wars vai lançar e realmente não vai lançar porra nenhuma. Ah, e eu acho que isso influencia muita coisa. E também influencia em poder aquisitivo e investimento também. Talvez, mas não, eu acho que, tipo, ainda abre um espaço pra você. Ah, pode fazer uma brincadeira aqui. E depende também do seu peso jornalístico. Eu acho que eu não sei se a IGN faz brincadeira assim, por exemplo. Se você for pegar um portal enorme, o Polygon. Eu nunca vi a IGN ou Polygon fazerem isso. Mas existem sites que têm tanto acesso quanto a IGN aqui no Brasil que fazem isso. Eu acho que depende da perspectiva. No caso, a IGN é uma multinacional, né? Então, sim, talvez isso interfira. Mas, de qualquer forma, tipo, eu acho que não. Se for uma brincadeira super exagerada, que você sabe que é mentira, você acredita, você toma aquele susto inicial, e aí você vive e fala, tá, isso aqui é mentira, não faz nenhum mal. Então, eu fico com o quão eles deixaram na cara que é mentira ou não, sabe? Então, é que sempre tem a pessoa que vai achar que é verdade. Aí é a parte do fofo. A inocência, né? Aí é a parte do otário, né? O otário que se foda isso. Então, por exemplo, tem um canal que eu acompanho, que é o GameXplain. O GameXplain fez uma piada de DLC de Panzer Dragon. Aí ele mostrou a Samus em cima do dragão e com uma planche atrás, e aí é Phase on Dragon. Aí nisso eu olhei e falei, caracas, que DLC estranho. Aí eu fiquei olhando assim, eu passei pros comentários, aí os caras já estavam falando de April Fool. Aí eu falei, verdade, né? Eu ia 1º de abril. E tipo, eu tomei um susto, eu achei que ia ter um DLC mesmo, vi embaixo, é verdade, é mentira. E segue a vida, sabe? Não, eu não morri, eu acho que não foi uma piada. Talvez, provavelmente, uma coisa que ninguém tá esperando, né? Jogar com a Samus em Panzer Dragon. Então, acho que tá ok esse. Aí, se você falar, por exemplo, que me machucaria, é tipo, anunciado data de Team MT65. Ou trailer de Team MT65. Aí eu ia ver, porque eu tô esperando isso, eu ia ver e ia cair na brincadeira e ia ficar chateado. Agora, depois desse diálogo todo, talvez eu acho que o quão absurdo é, o quão impactante é. Se é uma coisa que ninguém tá esperando, sei lá, tô jogando Persona 5, Joker vai entrar no New Super Mario Bros. Uhum. Então, beleza, ninguém tá esperando isso. Se você gostou, você vai ver, é mentira, tudo bem. Mas aí depende do que você gosta, né? Você falou do Joker, New Super Mario Bros. Então, mesmo se você gostar de Persona e de Super Mario Bros., você nunca tá esperando isso, não é uma coisa que você quer imediatamente, o Joker no Super Mario Bros. Mas o que você ia preferir nesse caso, Jamon? Que você soubesse na hora que é mentira, por exemplo, eles avisam, 1º de abril, ou que eles deixassem você acreditava e depois você deduzisse que fosse 1º de abril? O segundo. Mas eu deduzi pelo absurdo. Pelo quão a situação é absurda. Eu acho isso a opção mais merda que existe dentro de todas, assim. É porque eu acho que você mexe com o fanboysismo da pessoa. Não sei se dá pra colocar desse jeito. Mas você mexe com algo que ela gosta muito e você nem se preocupa em determinar na hora pra ela falar, olha, isso aqui é mentira, não leva suas expectativas, sabe? Então, mas é por isso que eu falo. Monta um absurdo, tipo, Lula Molusco aparecendo no Star Fox. Novo jogo de Star Fox com Lula Molusco, sabe? Tipo, e aí você faz uma imagem da hora sobre isso. Só que, mano, você pode ter fã de Star Fox e pode ter fã de Bob Esponja. Uhum. Mas eles não estão esperando isso. Ou alguma coisa do tipo, alguma coisa que seja super idiota. Eu entendo, é algo tão descarado que é só pra dar risada, né? No sentido. Mas sim, sempre vai ter alguém que vai acreditar. Não acho que não. Mas ele não vai ficar decepcionado que aquilo não é verdade. Ele pode acreditar. Mas aí ele fala pro amigo, mano, você acreditou nisso? O cara, putz, é verdade, né? É muito idiota. E aí é isso, eu acho. Nesse jeito eu concordo. Agora, se for uma notícia pra algo esperado pra enganar, acho tosco. Acho que até tá se desgastando cada vez mais e as pessoas estão ficando sem paciência pra esse tipo de pegadinha com um teor mais sério. E convenhamos que na situação assim que o mundo tá atualmente, sempre voltando pro corona, não é a coisa mais legal do mundo você enganar os outros. A data não tá ajudando. Eu acho que isso talvez resultou em ter menos coisas desse tipo esse ano. Eu não vi nada do Google, por exemplo. Sim. É dia do fake news. Todo dia é dia do fake news. É todo dia. E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que o evento Bunny Day está ocorrendo no Animal Crossing New Horizons e estamos cansados de caçar ovos. Que evento de bosta, hein? Parabéns aos envolvidos. Fala, você vai elogiar. Eu tô gostando. Você tem que ser do contra. É porque eu tô jogando menos. É. Né? Agora que eu tô jogando Persona 5 Royal, eu tô jogando menos. Então ver ovo em todo lugar não tá me incomodando. Eu acho que os ovos incomodam e eu tenho pena daquele coelho que odeia o trabalho dele. É igual a todos nós. Eu tentei travar ele, ele fugiu. Mas é que aí entra a questão, né? Por exemplo, eu queria faturar dinheiro pescando. O CJ veio na minha cidade, eu ia vender peixe pra ele CJ, e tudo que eu pescava. Eu sempre lembro do Sandro, não dá pra falar. CJ? Ele veio na minha cidade com uma arma na mão. Eu vendi droga. E aí eu queria super faturar vendendo peixe, eu só peguei ovo. É triste, eu tô ligado. Aí você faz uma roupa de ovo. Vai parecer um otário, muito feio, nossa. Eu tô usando, então vai tomar no colo. a super roupa de ovo é legal, a roupa Lolita. Não sei qual é que você tá falando. É, aqui tem que desbloquear ainda. Você tem que conseguir todas as roupas de ovo pra você conseguir a roupa Lolita. Espada de Animal Crossing. Espada de Animal Crossing. Rogue Legacy, inspiração para diversos jogos do gênero roguelike, teve sequência anunciada. Rogue Legacy 2. Eu achei os gráficos, os novos gráficos são incríveis, só isso. Eu não ouvi, eu não ouvi nada a respeito, meu Deus, velho, eu vou procurar isso no Google Caraca, agora. Caraca, pesquisa aí. Mas você conhece o original, né, João? Conhece o original, é o que você joga com o herdeiro, né? É, exatamente. Tá, é muito bom. Eu gosto desses resumos que a gente dá pra... Dá uma sinopse pro jogo, é um jogo que você joga com o herdeiro. Mas no final é isso mesmo. Então, isso que é pior. Você mata a árvore genealógica inteira, né? Foram reveladas imagens do novo jogo da Chucklefish, Witchbrook. O gênero do jogo é simulador de escola de magia. E eu quero evitar falar o nome daquela série que todo mundo... Stardew Valley? Ah, é. Harry Potter. É, Harry Potter, pronto. Harry Potter com Stardew Valley se encontra. Olha, esse Witchcraft ele já tinha sido apresentado há algum tempo, uns 2 anos atrás já. A Chucklefish já tinha comentado que eles estavam fazendo um jogo desse estilo. Aham, uhum, mas teve imagens e eu fiquei impressionado, caralho. Teve, já tinha uma imagem só que o nível de detalhe gráfico de pixel art que eles têm é algo que eu não vi em nenhum outro jogo até o momento. Eu posso estar blasfemando forte aqui, Eu acho que tá. Posso estar sendo puto otário, mas... Eu acho que tá. Acho que tá chupando pau à toa, Mari. Ah, cara, eu pago pau pra Chucklefish. Isso é fato. Quero lembrar que tem brasileiro lá, viu? Fala logo, contrata nós. Contrata nós. Termina assim já. Ô, Jamon, você assistiu Little Witch Academia, não é? Assisti. Você não tem nenhum interesse por esse jogo? Não, e eu assisti também todos os filmes do Harry Potter e não faz... Oh, Harry Potter. Harry Potter. Eu aprendi a falar da Harry. Então, eu assisti todos os filmes do R e caguei, assim, tipo, talvez eu jogue, se falarem bem eu jogo. Só se falarem bem, só se o Game Explain falar bem, o resto ele tá cagando. Eu vejo... Quem que chupa pauzinho dos outros agora? É só o Game Explain. Não é o Game Explain, eu vejo análises, vejo em fórum, e falo, estão falando bem desse jogo, igual aconteceu com o Stardew Valley. Deixa eu contar uma historinha então. Contrata nós, gente. Deixa eu contar uma historinha. Há uns 10 anos atrás, eu inventei de fazer um servidor de Harry Potter baseado em Tibia, né? Não, tudo! Não é um servidor de Tibia baseado em Harry Potter? Eu tava fazendo tudo, eu tava scriptando tudo, eu tava montando os mapas, eu fiz o mapa de Hogwarts. Não saiu porque, obviamente, era um escopo muito grande na época, não tinha noção, mas... E se os meus sonhos tivessem dado certo, acho que seria algo parecido com esse jogo. É, só que um desenho na planilha do Excel, né? Os magos, né? Isso não é verdade. The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 será lançado para o Nintendo Switch no Ocidente em 2021. A versão de PS4 chega ainda esse ano. Pra quem tá curioso sobre a série, fiquem curiosos. Eu falei bastante sobre ela no Checkpoint número 11. Vão lá que tem meia hora de eu chupando o rolo dessa série. Maravilhosa. E aí vocês vão ver a definição de a montanha-russa subindo e descendo. Lucas... Depois eu vou te passar no Steam o link do jogo. O Mario já comprou. Comprei, buguei e parei de jogar, Lucas. Aí já foi montanha-russa, subiu e desceu. Eu buguei de um jeito que eu não conseguia sair do lugar, não conseguia fazer nada do jogo, eu perdi meu save inteiro. Não, mas se você clicar R1 tem autosave até dizer chega pra retardados assim. Retardados, meu jogo bugou. Eu tava jogando teclado ainda, não tem R1. Mas tem ali a opção de autosave. Tem um monte de autosave, mano. O problema sou eu, não é o jogo que travou, né? O problema é você, o problema é você. Né? Desculpa. Eu que não tentei passar onde eu devia realmente passar e travei, né? Mas beleza. Jogo de cartas do Fire Emblem, Fire Emblem Cypher, será terminado em outubro desse ano. Vai lançar um último pack de cartas com artes de todos os caras que fizeram, pelo menos a maioria deles, que fizeram artes pra série... Pra série original de Fire Emblem, né? Então a gente vai ter arte do Hidari, arte da mina do Three Houses, e parece ser interessante. É card físico ou é digital? É físico, é tudo físico. Você tem algum? Sim, porque o Jeff me mandou. Mas é tipo, eles falaram, eles deram a desculpa que o Fire Emblem Heroes, ele tá pegando a mesma parte de... Tá fazendo o mesmo dever que o Cypher fazia antigamente, que é... Para os fãs de Fire Emblem poderem jogar alguma coisa relacionada a Fire Emblem enquanto os jogos da série principal não saem. Ah, entendi. É o vício, né? Em vez de fazer gastar com card físico, gasta com... Com gacha. É. Mas provavelmente é só porque o jogo não deve estar vendendo tanto. O jogo também é só em japonês, né? O jogo de cartas. Então, ele tem um público bem específico, bem de nicho. Não fez tanto sucesso, provavelmente. Por mais que esteja chegando, acho que é no pack 22 agora. Você que ouviu até agora, não deixe de acessar nosso site e comentar tudo o que você achou do episódio. O que, que você achou ou acharia, né, do caso de uma coletânea, né, do jogo Super Mario? Quais foram as pegadinhas primeiro de abril que você viu? Se você concorda ou discorda da nossa discussão e por aí vai. Comente que nós leremos o seu comentário no nosso podcast de comentários, o Karaoke 64. E agora eu vou aqui jogar meu remake de Pokémon Platino no meu PS5. Falou, gente? E eu tô jogando Persona 5. Royal. Royal, da gelatina. Exatamente. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.